a meus ancestrais que lutaram, brigaram, por tudo morreram pela liberdade do negro. Jamais, jamais os segredos os deixaram calados. Fizeram do mundo e não se conformaram em viver como objetos de pessoas ignorantes e arrogantes, pertencentes ao grupo da inconsciência. Os que falavam e agiam sem um pouco de prudência e não pensavam sequer nas consequências que trariam ao mundo futuro, onde a revolta e a maldade iriam prevalecer, onde assim nasceria matar ou morrer pra sobreviver. E então o que eu vejo pela minha frente? Milhões de pessoas sofrendo caladas e apavoradas com medo da realidade. Até parece que é errado falar a verdade. Até parece que é errado falar a verdade. Quantas pessoas terão que morrer pra se entender que a verdade é a felicidade? Pode crer, as mentiras não têm validade para mim. Somente otários aprovam o que é ruim. Atente para tudo que aqui estou falando. E sinta a franqueza de um cara que no rap está levando e transmitindo pra vocês a realidade. O que equivale dizer a pura verdade? Não venda o seu instinto e nem tão menos a sua cor. Esse é o desabafo de um lutador. É o desabafo do meu lutador. Eu já não tenho argumentos pra falar e transmitir todo o grande sofrimento de um povo que chora, que assim mesmo apavora, mas que foge ao realismo. Cinismo, teremos que deixar de lado e consertar de uma vez tudo que se encontra errado. E sabem como? Não, fugindo da realidade, não roubando, não matando e falando somente a verdade. E esta é que implica em nossa prioridade. Ideologia, filosofia de homens humildes de cor, conscientes, defensores, lutadores contra o preconceito racial, juntamente com o Smart de uma forma normal, demonstrando a nossa tese também, nosso valor, pudor, cultura e cor. Esse é o desabafo de um lutador. Esse é o desabafo de um lutador. Esse é o desabafo de um lutador. Esse é o desabafo de um lutador. Nós, pensadores negros, defensores, não sabemos de tudo, mas temos a consciência de que os problemas do mundo existem. E as pessoas delinquentes, irreverentes, não conscientes, insistem, persistem em não querer consertá-los falando mentiras, ao invés da pura verdade, provocando a violência. E também há inimizade entre todas as pessoas de bem, além de colocarem o mundo em grande clima de horror, fervor, pavor, terror, temor. Esse é o desabafo de um lutador. Esse é o desabafo de um lutador. Esse é o desabafo de um lutador. Esse é o desabafo de um lutador. Futuro choque.